produção e de produtos de origem animal da USP. E a gente queria pedir, então, acho que todo mundo já está certinho, com a câmera e o microfone desligados. Sobre dúvidas, perguntas, podem mandar no chat durante a palestra que eu vou anotar e no final a gente eu pergunto para o professor e para o doutor Luciano todas as dúvidas que vocês tiverem. Em relação ao certificado, a gente só conseguia enviar ele quando as nossas atividades presenciais da USP voltarem ao normal, porque a gente vai conseguir validar ele tudo certinho. Então, é só isso que eu tinha de dado para antes de começar. Então, professor, quando o senhor puder começar. Perfeito, Arthur. Vamos lá. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui para as perguntas. Tudo bem, então? Arthur? Está certinho. Tá ok, viu, Arthur? Como eu só enxergo aqui, né, a apresentação do PowerPoint, se tiver algum problema, você me avisa, tudo bem? Às vezes a gente não percebe que caiu ou que a conexão não está boa. Podemos começar, então? Podemos. Então, Arthur, obrigado, né, todo o pessoal da EJAB, do GEPOA. Eu acho uma oportunidade interessantíssima nós estamos tendo hoje aqui para discutir um pouco da gestão do agronegócio, com foco na cadeia de produção de carne e leite, certo? São coisas extremamente importantes para a atuação do médico veterinário. Então, parabenizar a iniciativa de vocês aí de organizar esse evento. Eu acho que a nossa parte, né, a Faculdade de Medicina e Zootecnia da USP, ela tem que estar sempre atualizada sobre esses temas. É um tema de alta empregabilidade, que é isso que nós vamos conversar com vocês agora. E é um tema da ação direta do médico veterinário. Então, o médico veterinário atua em toda essa cadeia, uma atuação importantíssima, né, da nossa profissão dentro dessa cadeia. E eu acho que é nesse contexto que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Eu já vou começar agradecendo o doutor Luciano. O doutor Luciano é um grande parceiro da nossa faculdade há mais de 20 anos, então o Luciano tem colaborado muito com os estudos, com pesquisas na área de reprodução, produção, cadeia produtiva, análise econômica de processos, certo? Sempre com um foco bem direcionado. Então, obrigado já, Luciano, por ter dedicado o seu tempo aí para os nossos alunos, né, para esse grupo de pessoas que estão nos assistindo, certo? E a ideia da nossa conversa é nós começarmos com conceitos gerais do agronegócio, para vocês se localizarem, para verem, analisarem a importância do processo e os gargalos da cadeia. E o Luciano vai vir com informações pontuais do trabalho que ele realiza diretamente nas propriedades rurais, uma análise econômica, né, dos processos, do impacto da aplicação de tecnologia. Então, nós dividimos a apresentação dessa forma e vamos conversar com vocês nesse sentido. Então, obrigado pelo convite, espero que tenhamos aí um fim de tarde, aí um começo de noite bem produtivo, né, que as informações sejam positiva para vocês, e se tiver alguma dúvida ou questionamento, nós estamos aqui à disposição para conversar com vocês. Então, eu vou começar a minha apresentação, né? Eu sempre, para quem não conhece, nós trabalhamos na Universidade de São Paulo, em São Paulo mesmo. Nosso escritório é no Departamento de Reprodução Animal, aonde nós temos um departamento bastante atuante na área de produção, na área de agronegócio, certo? A faculdade de veterinária como um todo tem um envolvimento bem grande nessa área da produção, produção de carne, produção de leite, e é bem aqui que nós trabalhamos. Quem não conhece, né, o pessoal, às vezes tem pessoas de fora da nossa faculdade, como o Arthur me disse, além do campus em São Paulo, onde nós temos os estudos básicos, os laboratórios, nós temos uma fazenda em Pirassununga, onde nós fazemos os estudos aplicados, certo? Que estão ligados diretamente à cadeia do agronegócio. E temos uma participação bem interessante também com fazendas, né? Então, nós usamos parceiros, né, diretos, desenvolvemos estudos e atuamos com atividades de pesquisa e extensão diretamente em fazendas ligadas à cadeia de produção de carne e cadeia de produção de leite. Então, em cima desse cenário aqui da atuação da nossa faculdade e da atuação específica do nosso grupo de pesquisa, nós vamos trazer algumas informações para vocês sobre o tema de hoje. Tudo bem? Começar um pouquinho com a importância do agronegócio para a economia brasileira, com dados aí da USP, do CPEA, de associações de produtores, só para a gente entender e para que nós possamos nos localizar aonde a veterinária está agindo, né? Onde é, qual o tamanho do mercado, onde a gente pode atuar, qual é a noção de valor dessa cadeia, certo? Para a sociedade brasileira como um todo. Pessoal, esse é um dado extremamente recente, é o último dado publicado do PIB brasileiro e do CPEA, né? Aqui é um dado de 2009, que eu atualizei aqui para 2019, a participação do PIB do agronegócio. Então, nós vamos falar do PIB do agronegócio, do PIB da pecuária, sobre a economia como um todo. Então, em 2019, o PIB brasileiro foi de 7,25 trilhões de reais, certo? 7,25 bilhões de reais, e o PIB do agronegócio foi de 2,89. Ele representou 21% de todas as riquezas geradas do Brasil. Então, contextualizando aonde nós estamos trabalhando e aonde o veterinário atua diretamente, quando nós estamos falando de agronegócio, nós estamos atuando num setor que representa 21% do PIB brasileiro. Bom, não só representa 21% do PIB brasileiro, como 30% do emprego, né? É um setor de alta empregabilidade, ó, 21% do PIB com 30% dos empregos. Então, vejam que nós temos, sim, uma possibilidade aí muito grande de atuar nesse setor, que é um setor que gera valor, né? gera riquezas para o nosso país. E dentro desse PIB do agronegócio, quanto que representa o PIB da pecuária, né? Porque o PIB do agronegócio é ligado mais à questão agrícola, também em algumas situações o médico veterinário atua, mas ele atua diretamente nesse PIB aqui ligado a pecuária. Então, daquele PIB do agronegócio, 70% é o PIB da agropecuária, e nós vamos depois trazer mais algumas informações para vocês. Mas o que é importante mostrar também, e isso aqui é um dado também bem atualizado, 2019, é que o agronegócio que tem feito com que o Brasil consiga ter saldos positivos na balança comercial, que é muito importante para o equilíbrio econômico do nosso país. Então, veja nesse gráfico aqui, pontilhado é o saldo das importações com as exportações, importações com as exportações. Então, veja que nós temos um saldo positivo já há alguns anos, desde 2001, aqui nós estamos tendo saldo positivo. E esse saldo é positivo por causa do saldo positivo do agronegócio, que são essas barras verdes claras na parte superior. E se nós pegarmos todos os outros produtos que o Brasil importa e exporta, tirando o agronegócio, vejam que o saldo é negativo. Então, Somente o agronegócio, ele tem uma exportação de 84 bilhões de dólares, certo? Aonde nós conseguimos, com esse saldo positivo, equilibrar a economia brasileira. Então, pessoal, o país, o que está funcionando, o que está gerando riqueza no nosso país e o que está pagando a conta, né? E se nós tirássemos o agronegócio, nós teríamos um saldo negativo, é o agronegócio. Então, o agronegócio vem crescendo bastante, o Brasil é um país produtor de alimentos, como todos nós sabemos, e eu volto a dizer, o médico veterinário tem uma ação importantíssima nessa cadeia como um todo. Então, vamos lá, vamos já entrar na questão da atuação nossa, né, dentro da cadeia de produção de carne e de leite. E, sem sombra de dúvidas, nós temos que usar tecnologia e nosso conhecimento para colaborar para que a pecuária seja cada vez mais sustentável, ela produza mais por hectare, por área, que ela seja uma pecuária de baixo impacto ambiental, com sustentabilidade econômica e sempre atenta às demandas do consumidor. Então, produzir carne e leite sem esses conceitos hoje, ela não é uma pecuária sustentável. Então, vejo que os conceitos estão mudando, o consumidor está cada vez mais exigente, as tecnologias estão cada vez mais disponíveis e está ocorrendo uma mudança brutal no campo para que as pessoas mudem o conceito, né, e o produtor está consciente disso e ele está usando tecnologia para mudar esse conceito dessa pecuária moderna, dessa pecuária sustentável, dessa pecuária que demanda um técnico, um especialista para colaborar com os processos de produção, certo? Com baixo impacto ambiental, com alta produtividade, para que a pecuária seja cada vez mais eficiente. E nós vamos precisar fazer isso de uma forma onde o sistema consiga produzir de uma forma econômica, porque dentro da sustentabilidade, a questão econômica é importante. Produzir carne, mas o custo de produção naquele sistema é muito maior do que a venda do produto, ele não é sustentável, né? Então, nós temos que desenvolver esses processos aqui dentro também de uma sustentabilidade econômica para produzir comida. E temos que produzir comida, o mundo demanda por alimentos. Tem vários estudos da FAO mostrando que nós estamos num crescimento contínuo da população, uma demanda por alimentos bem importantes, né? Então, o Brasil vai ser, e eu vou mostrar um dado para vocês, um dos grandes produtores de alimentos para o mundo, e nós podemos atuar diretamente nesse processo. Bom, vamos ver como é que é essa cadeia de produção, né? Então, vamos falar agora já diretamente da pecuária, né? Da pecuária brasileira. Então, quantos animais nós temos? Ó, quase 220 milhões de bovinos no Brasil, né? Uma quantidade bastante grande. Temos 80 milhões de fêmeas em idade reprodutiva. Temos, dessas fêmeas em idade reprodutiva, 75% são destinadas para a cadeia da carne e 25% para a cadeia do leite. Então, aqui nós já estamos falando do mercado que nós temos já direito fracionado para carne e para leite. Produzimos 34 bilhões de litros de leite por ano, produzimos 44 milhões de toneladas de carne por ano, nós abatemos 44 milhões e produzimos 10 milhões de toneladas de carne por ano, batemos 44 milhões de animais. Essa carne, 77% fica no mercado brasileiro, certo? Com aproximadamente 40 quilos per capita ano de consumo, certo? Essas 8 milhões de toneladas. E estamos exportando próximo de 2,5 milhões de toneladas, ou 24% da nossa produção, para 154 países. Então, veja essa cadeia da carne gerando aí 7, 8 bilhões de dólares de exportação por ano. Então, uma cadeia bem, que gera muito valor para a nossa sociedade como um todo, né? Quanto ao leite, nós produzimos leite, mas não para 100% do nosso mercado. O Brasil ainda precisa trabalhar bastante na cadeia de produção do leite, porque a gente importa leite, dependendo do ano, né? Importamos leite principalmente do Uruguai e da Argentina. Então, a cadeia de leite ela precisa ser melhor trabalhada para que nós tenhamos uma autossuficiência em produção, porque a gente acaba importando de 1 a 2 milhões de toneladas e próximo aí a $500 milhões. Então, ela é negativa. Então, a gente precisa atuar, o médico veterinário precisa atuar junto com a cadeia de produção para otimizar ou desenvolver tecnologia para melhorar o sistema de produção de leite no Brasil como um todo. Tudo bem? Só para a gente entender um pouco como esse mercado vem crescendo, só um exemplo aqui de dados bem atualizados, a 2019, certo? Aonde mostra a participação, certo? A evolução da participação do PIB da pecuária de corte, né, no PIB total do Brasil. Vejam que hoje o PIB da pecuária de corte como um todo, aqui não é só medindo exportação, é todo o PIB completo, ele representa já 8,5%, né, do PIB brasileiro. Então, vejam que é um setor, por exemplo, o setor de corte somado depois com o setor de leite, eles já representam parcelas significativas da riqueza do nosso país, né? Então, vejam que são dados aí que mostram que sim, né, dados elaborados por várias instituições, né, que mostram que sim, que nós estamos num setor aí de altíssima importância para a economia, de alta empregabilidade, de alta representatividade aí para a cadeia como um todo. Então, vejam o PIB da pecuária sendo bem representativo, né? O PIB brasileiro, como já mostrei para vocês, de 7,3 trilhões, mas o PIB da pecuária aí já com uma representatividade significativa, gerando aí em torno de 618 bilhões de reais por ano. É um setor de muita importância. Aqui só a variação da produção de carne bovina e bubalina, né, são dados da ABF, que é a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, mas vejam que esse aumento aqui, certo, bastante significativo da produção, principalmente do Brasil, né? Então, veja o país que, nesses últimos 11 anos aqui, foi o país que mais cresceu no mundo em termos de produção de carne em milhões de toneladas carcaça. Então, vejo que nós estamos indo, sim, para um caminho, né? Hoje já é representativo e temos chance de continuar crescendo, certo? E somos aqui o país que mais cresce em termos de produção e produtividade também, a gente vai mostrar a produtividade de carne, certo? Dados bastante atualizados aí também, dados recentes de 2019, tudo bem? Então, temos desafios, né? Então, nem tudo é positivo, certo? Vocês sabem que o consumidor que faz com que nós tenhamos um mercado sustentável, e vocês sabem que o consumidor hoje está de olho na questão ambiental, está de olho na qualidade dos alimentos, existem os desafios como as carnes produzidas de vegetal, as carnes produzidas em laboratório, isso aqui é a concorrência, né, da carne bovina, que tem que trabalhar muito no seu marketing, na imagem, numa imagem sustentável, inclusive de forma da produção com respeito ao meio ambiente. Então, vejo que isso aqui serve, né, para mostrar que a cadeia tem que estar muito atenta ao consumidor e às oportunidades tecnológicas que existem, né, como produzir carne com células-tronco, carne de laboratório. Então, são coisas que existem, que vão sempre existir, né, mas são os desafios que a cadeia tem que ter para o futuro, né? Então, vejam que a receita global de, por exemplo, da carne vegetal, ela está estimada aí de 140 bilhões de dólares. Isso aqui é a concorrência, né? Veja, o próprio uma empresa brasileira, ó, a Marfrig, que é uma das maiores produtoras de carne no Brasil, já entrou nesse mercado. Então, é uma possibilidade de mercado que a gente tem que estar atento, né? Tem que estar fazendo análises, né? Mas a carne bovina continua sendo ainda a carne mais aceita pela população, né? E de mercado bastante garantido. Temos na questão do leite, né? A questão do leite vegetal como um desafio também para a cadeia de produção de leite, tentar ficar muito atento, né, ao consumidor, né? Esse consumidor, ele às vezes ele procura alternativas, né? Então, por exemplo, no mercado americano, já 20% do mercado americano já trabalha com leites que, para falar a verdade, não pode ser chamado de leite, né? Mas com esses produtos de origem vegetal. Tudo bem? Então, estão coisas para pensarmos, né? E temos aí tecnologia, né? Tecnologia, nós temos que usar ferramentas que façam com que a gente utilize, aqui um exemplo, né? Por exemplo, biotecnologias, mas tecnologias de nutrição, tecnologias de bem-estar, tecnologias de saúde, de sanidade, para produzirmos uma carne cada vez mais saudável, com menos impacto, um leite cada vez mais saudável, com menos impacto. Então, esses daqui são os processos, né, importantes aí para que a gente contribua para a cadeia como um todo. Tá? Então, está sempre de olho no consumidor, isso é muito importante. Né? Vamos procurar ver o que o consumidor efetivamente procura em termos de qualidade de carne ou em termos de qualidade de leite. E a imagem, né? Está muito preocupado com a imagem da cadeia como um todo. Bom, a cadeia bovina, o que ela é dividida no Brasil, a questão da produção de carne e de leite bovino, em animais de cria e animais de recria e engorda. O animal de cria representa 70% das pastagens ou da demanda de pastagens no Brasil, certo? E o de recria e engorda 30%. Então, vejam, por exemplo, vou dar um exemplo da ocupação da terra no Brasil, né, para a cadeia de produção de carne. Então, vejam que para cada quilo de carne que nós produzimos, certo? 50% do alimento necessário para a produção vem do sistema de cria, né? Então, vejam, ó, 170 milhões de hectares para a questão da pecuária como um todo, ela ocupa 170 milhões de hectares e 70% da cria. Então, mostrando a importância dessa cadeia como um todo. E para a gente entender um pouco a aplicação de tecnologia, onde o médico veterinário poderia atuar, eu só vou dar um pequeno exemplo do impacto nesse sistema de cria aí, na ocupação da terra, na rentabilidade de um hectare de terra, de uma área destinada à pecuária de corte de leite. Então, vejam que, por exemplo, o Brasil, apesar de estar produzindo bastante, nós temos ainda alguns índices para melhorarmos. E aqui tem dois índices muito importantes, que é a base da cadeia de produção, que é a taxa de fertilidade, ou a desmama por vaca em reprodução. Lembra que nós temos 80 milhões no Brasil, que ocupam 120 milhões de hectares, e o peso do bezerro que ela produz, certo? Então, quanto, lógico, maior o peso e quanto maior a fertilidade, melhor são os índices de produtividade de um sistema que faz parte da cadeia de produção. Então, vamos dar um exemplo que o Brasil, por hectare, hoje produz 82 quilos de bezerro. Mas se o médico veterinário atuar e melhorar a eficiência reprodutiva e o manejo, a nutrição e a genética para fazer aumentar o peso a desmame, nós podemos aumentar em 100% a produção por hectare. Então, veja como é possível hoje, com os índices médios da pecuária brasileira, otimizar a área. Então, aumentar em 100% a produção de uma área que representa 70% da cadeia de produção de carne e leite. Então, isso aqui gera impactos enormes no sistema de produção. E não só no sistema de produção, mas na rentabilidade. Lembra que uma das sustentabilidades da cadeia de produção é a sustentabilidade econômica do sistema. Então, produzir com baixa tecnologia significa faturar R$500 por hectare. Produzir com alta tecnologia significa faturar R$1.000 por hectare. Na mesma área, você dobra o faturamento. E se você, inclusive, pegar essa média de uma vaca por hectare, usar tecnologia, passar para 2 vacas por hectare ou 3 vacas por hectare, nós podemos chegar a faturamentos bem significativos. Então, veja, usando tecnologia, um hectare de terra no Brasil pode produzir, com baixa tecnologia, R$500, com alta tecnologia, R$3.000. Para passar desse patamar, que é a média brasileira, para esse patamar que é possível fazer usando tecnologia, precisa de um médico veterinário especializado. Um médico veterinário que vai ajudar ao produtor, né, com a transferência das tecnologias, mudar esse patamar de produção, com menos impacto ambiental o processo, como nós vamos discutir. São coisas muito importantes. E se o produtor não mudar desse patamar para esse patamar, ele sai da atividade, porque a oportunidade por hectare, veja, arrendar um hectare para cana-de-açúcar, ele ganha livre R$1.000, para soja R$700, para milho R$1.000. Isso aqui nós estamos falando bruto. Então vejam os custos de oportunidade. Uma vaca, uma fêmea bovina no Brasil hoje custa R$600 por hectare. Vejam que ele está faturando 500. Esse criador está sujeito a sair da atividade. E é o que está acontecendo. Criadores de baixa tecnologia têm um impacto ambiental negativo, têm uma sustentabilidade econômica negativa, e quem vai sobreviver vai ser o produtor que vai produzir mais com menos impacto ambiental, e vai ter uma geração de valor por área, por hectare superior. Então, para chegar a esse nível, precisa de técnicos altamente especializados, oferecendo serviços diferenciados. E só um exemplo, né? Lembra do 80 milhões de fêmeas que nós temos no Brasil, hoje produzindo 60%. Se nós passarmos para 80% de bezerro desmamado por fêmea, que é a média americana, a média de vários países, com bezerro de 150 para 80, a gente fatura mais 23 bilhões na cadeia de produção. Ou nós vamos produzir a mesma quantidade de bezerros com 20 milhões de hectares a menos. Então, veja o quanto que é importante, porque ocupa um espaço muito grande a cria na cadeia de produção como um todo. Tudo bem? E vamos pensar um pouquinho em impacto ambiental. Então, aqui, ó, 60% de bezerros produzidos por vaca, 70%, 80%, 90% ou 100%, seria uma fazenda extremamente tecnificada. O quanto que você economiza, certo, em impacto ambiental, passando desse patamar para esse patamar? Lembrando que esse aqui é a média brasileira, e isso que a gente podia alcançar usando tecnologia. O mesmo hectare de terra, certo, ou a mesma área da fazenda, poderia ser reduzido em 44%, né, a utilização de terra, passando desse patamar para esse, como eu já mostrei para vocês algumas possibilidades. A quantidade de água para a produção de 1 quilo de carne reduz em 34%, aumentando a eficiência reprodutiva. E a emissão de carbono reduz em 40%, passando desse patamar para esse. São dados muito interessantes, publicados agora, em 2020, por um grupo de estudiosos americanos, mostrando o impacto de aumentar a efetividade do sistema de cria, que ocupa a maior área da cadeia de produção bovina, na sustentabilidade ambiental. Em rebanho de leite é a mesma coisa. Então, vejam que o Brasil hoje produz uma média de 2 mil litros de leite por lactação com intervalo de parto de 18 meses. Essa aqui é a média do sistema de produção brasileiro. E melhorando a produtividade por fêmea e melhorando a eficiência reprodutiva, a gente pode passar também de patamares baixos, né, que são as médias brasileiras, para patamares extremamente elevados. Inclusive, podemos passar para a produção de 8 mil com intervalo de parto de 13 meses, usando tecnologia e otimizando o retorno econômico, né? Colocando R$ 1,50 por litro vendido, veja como a gente consegue faturar, certo? Uma vaca por hectare faturando R$ 11 mil, duas vacas R$ 22 mil, se nós temos taxas de retorno econômico pelo faturamento de 10% ou de 15%, veja que a gente consegue ter por área um retorno econômico satisfatório. Veja mais uma vez, esse produtor aqui, ele não consegue sustentabilidade econômica, porque ele ganha menos do que custa a produção, certo? Mas esses produtores aqui acabam tendo uma boa rentabilidade, inclusive fazendo rentabilidades próximas à da agricultura, mostrando que é possível, né, produzir carne, produzir leite com tecnologia, com sistemas onde a gente consegue retorno econômico por área, por hectare, similar ou superior até da agricultura. Então, está aí para vocês pensarem um pouco, porque quem não investir em tecnologia vai sair do mercado. Né? Então, já tem uma estimativa do Francisco Vila, que é da Sociedade Rural Brasileira, e 60% dos pecuaristas que estão hoje, que não usam tecnologia, que têm baixo nível tecnológico, vão desaparecer do mercado e vão substituir seu negócio por um outro negócio, ou vão trabalhar com outra atividade, mas não vão conseguir permanecer, como eu mostrei para vocês, da sustentabilidade econômica do processo. Então, é a tecnologia, pessoal, que vai colaborar para o produtor do futuro, é a tecnologia que vai fazer a diferença para que o produtor do futuro tenha uma pecuária sustentável, tanto falando na questão ambiental quanto na questão econômica. E volto a dizer, a importância do médico veterinário nessa cadeia como um todo é muito relevante. Então, vocês que são alunos, que estão procurando uma área de atuação, vejam a importância do agronegócio, veja a demanda por pessoas especializadas para propor novas tecnologias para esse setor, para transferir para o produtor essas tecnologias e para termos uma pecuária cada vez mais produtiva. Então, ó, produzir mais com menos é o que nós já estamos fazendo, né? Vejam que dado interessante que foi feito para a Atenagro, né? E com dados baseados, inclusive, em vários pontos de análise, mas olha um dado de 2000 a 2019, bem interessante para vocês entenderem o que é tecnologia, né? Produzir mais com menos, né? A produtividade por área, o que significa isso, ó? A área de pastagem diminuiu 12%, o rebanho cresceu 25%. Isso aqui, pessoal, é produtividade. Então, olha a área necessária para um número de animais menores do que a menor área que nós temos para um número de animal maior. Isso aqui é eficiente. E temos, usando tecnologia, a possibilidade de muito mais a eficiência, quer dizer, muito menos impacto ao ambiente, né, produzindo com mais tecnologia. É isso que a cadeia está pensando como um todo. E os desafios para aumentar o uso de tecnologia é serviços de extensão para o produtor. Então, o médico veterinário, ele também atua na extensão do conhecimento para o produtor, a extensão do conhecimento para a indústria, né, a indústria otimizar processos, né, de produção, tá? Treinamento de pessoas para atuarem né? Então, treinamentos de especialistas para atuar na cadeia, o contínuo desenvolvimento tecnológico, a universidade, os institutos de pesquisa, junto com as empresas, tem que estar desenvolvendo novas tecnologias. Então, isso aqui são conceitos importantes aí para estabelecer os processos. E terminando agora, isso aqui é um dado recente também, que foi divulgado pela CPEA, USP também, que é lá da Esalq, em Piracicaba. Quer dizer, em 2026 e 2027, essa é a opção de produção de alimentos. E aqui os países que vão colaborar para a demanda de alimentos do mundo. Pessoal, vejam onde nós estamos aqui, né? Então, vejam que dentre os países produtores de alimentos do mundo, nós vamos ser o país que vai mais aumentar a produtividade e a produção para a alimentação de todo o planeta. Né? Vocês sabem que o Brasil hoje produz alimentos já para praticamente 1 bilhão de pessoas. Nós produzimos para 1 bilhão de pessoas. Então, vejam que isso aqui é muito importante. Isso aqui é só o começo, né? Tem capacidade de produzir muito mais, de criar processos, e precisa de gente tecnificada para colaborar para esse crescimento. Pessoal, fiquem de olho nas demandas. Vejam que o agronegócio, o Brasil, uma das poucas oportunidades é o agronegócio, que diferencia o nosso país em relação ao mundo. Então, vejam a oportunidade que vocês têm. Ela é gigantesca, e o médico veterinário atua em várias dessas possibilidades de produção. Tudo bem? Agradecer toda a nossa equipe, agradecer a IJAB, agradecer o grupo de produção animal da nossa faculdade, né? Que organizou esse evento, são coisas importantes, aproveitam, né? E aproveitistas que estão no campo. Então, a ideia agora é passar a palavra, mais ligado à pesquisa, e agora eu vou passar a palavra para quem realmente está no campo, tá? Para quem atua na ciência, né, do mercado, que é muito importante, e é colega médico veterinário, na medicina veterinária, e hoje é um dos maiores especialistas aí em análise de produção e análise econômica de processos, com foco aí um pouco na cadeia da carne, que é a experiência que o Luciano vai trazer para vocês. Então, como um médico veterinário pode atuar em sistema de produção, vamos apresentar para vocês, tudo bem? Então, vamos já passar a palavra para o Luciano, e assim, se o Luciano quiser, ao final, podemos fazer uma discussão. Vizintinho, você está por aí também, né, Vizintinho? Se tiver algum comentário... Tudo certo? Também uns 20 minutos, meia hora, né, Luciano? E na sequência aí, Vizinho, uma discussão com os participantes, perfeito? Então, pessoal, fica à vontade, Luciano, você está em casa. Se quiser já incluir a sua apresentação e já começar a fazer a sua apresentação. Muito obrigado, viu, Luciano? A gente sabe da sua correria aí, e você está ligado a nossa. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Dá para ouvir legal? Está dando para ouvir, certinho, Luciano. Bom, boa noite a todos. Primeiro, agradecer o convite aí. E é uma satisfação muito grande poder participar e poder trazer um pouco dessa experiência, como o Pedro disse. A gente é parceiro de muitos anos, né, Pedro? Já de quase 20 anos aí. E trazer um pouco da experiência de campo mesmo, não só atuando no campo, fazendo esses experimentos aí, todo esse know-how do Pietro, trazendo aplicabilidade dessas tecnologias reprodutivas, mais de uns anos para cá, transformando isso para a parte mais econômica mesmo, a viabilidade econômica e aplicabilidade das tecnologias no âmbito do retorno econômico e aumento de não só produtividade nas fazendas, mas também a viabilidade econômica e aumento de rentabilidade e lucratividade das fazendas. Então, a gente vai tentar passar um pouco dessa experiência aí. Obrigado a todos vocês pelo convite, obrigado, Pietro, também. Eu vou tentar, assim, eu vou só fazer o teste, Pietro, de tentar passar naquele formato lá. Eu vou tentar colocar, dá uma olhada se vai ficar legal. Deixa eu só incluir a minha... Do lado esquerdo aqui, ó. Apresentar agora. Isso. Aí clica. Ok. Aí você... É o primeiro lá. Tela inteira. Tela toda. Quando você colocar em tela toda, você compartilhar, você clica em cima, vai abrir um link. E aí você clica em cima dele. Já está aberto o PowerPoint no seu computador. Está aberto. Aí, essa barrinha embaixo ali, coloca ocultar, que fica mais... Ocultar aí, tá vendo? Essa barra azul. Vê, tá ficou, vendo? Como é que tá aparecendo aí, tá legal? Tá bom, tá ótimo. Ah, então coloca só, tá vendo essa barra? Ah, desculpa, tá ok. Então, desse jeito aí, só vou passar o segundo, tá legal desse jeito? Tá ótimo, pode. Ah, então eu vou fazer, essa é na grande mesmo, tá legal, Pedro. Vou nela, então. Tá bom. Tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Especificamente, vocês estão falando de gestão do agronegócio, mas nós vamos falar um pouco especificamente de gestão de pecuária de corte, que é mais a área que a gente atua, tá? Então, se a gente falar com essa qual é o nosso cliente, tá? Qual é o objetivo do nosso cliente? Isso é o principal fator que nós temos que descobrir. É claro que se nós perguntarmos para o nosso cliente, claro, ganhar dinheiro, você tem um caminho, você tem um trajeto para isso, para você chegar nesse objetivo, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é ganhar dinheiro? É lucro. Mas, primeiro, nós temos que entender o que é lucro. Lucro é, você pergunta falando para um cliente que ele quer tentar ter a pecuária dele como empresa, ele fala assim, diminuir. Mas isso você não adianta entrar num limiar de começar a baixar a tua produtividade. Vocês me entendem? Então, assim, você não pode confundir despesa com custeio. Custeio aquilo, ou tem despesas que quando você diminui, afetam diretamente a produtividade. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, certo? Então, é lógico, para você ter lucro, você é a receita menos despesa, é o que vai dar seu lucro. Mas tem que achar esse ponto de equilíbrio. Não é só aumenta minha despesa, aumenta minha receita, diminui minha despesa. Aí nós temos um outro ponto que é o mais difícil dentro da pecuária e dentro do agronegócio em si, que é a rentabilidade. O que é rentabilidade? É o teu lucro dividido pelo seu imobilizado, ou seja, por todo o seu capital envolvido, que nada mais é do que a fazenda, equipamento, infraestrutura, o gado, bom, todo o seu imobilizado, que aí complica a situação e torna o agronegócio, principalmente essa pecuária tradicional, é inviável, porque a rentabilidade dela é muito baixa. Ela pode ser lucrativa em uns determinados anos, que é receita menos despesa, mas ela é, com certeza absoluta, de baixa rentabilidade, porque o imobilizado é muito alto. E ela tem baixo um lucro em relação ao imobilizado, é muito baixo esse retorno. Bom, vamos lá. Como a gente pode tentar mudar isso? Se fala muito hoje de gestão. Vamos tentar entender um pouco de gestão. Toda vez que se fala de gestão, se fala muito de gestão, mas se fala mais de uma gestão financeira e muito pouco de uma gestão produtiva. Vocês concordam comigo? Quando se fala de gestão, é tudo voltado para dinheiro, tá? Tá tudo certo, Pedro? Tá, pode continuar? Tá bem, hein? Ok. Tudo certo, Luciano. Estamos ouvindo bem, tá tudo okay. Certo. Ok. Então, voltando, a gestão hoje se fala muito mais uma gestão financeira e muito menos uma gestão produtiva, o que particularmente... Eu não concordo, eu acho que tem que ter um equilíbrio, você tem que ter um equilíbrio nessa balança. A gestão produtiva é tão quanto importante, ou às vezes até mais, mas vamos dizer que seja tão importante quanto a financeira, porque a produtividade vai correr. Se nós nos preocuparmos só com a gestão financeira e nos esquecermos da gestão produtiva, é muito provável que ocorra erros de produção que vão afetar diretamente um baixo resultado financeiro. Então, sugestão, tem que ter aí um equilíbrio. na gestão financeira e na gestão produtiva. O que é uma gestão? É o básico, quer dizer, você usou gasto, receita, se concentra, tem usuário, mas mais concentra nisso. Receita, despesa, investimento, quanto vai me dar de lucro, rentabilidade. Agora, quando você parte com a gestão produtiva, eu vou linkar algumas. Melhoramento genético, eficiência reprodutiva, idade ao primeiro parto, peso ao desmame, ganho médio diário, idade ao abate, peso ao abate, quilos de carne por hectare, unidade de animais, taxa de lotação, capacidade de suporte, quer dizer, eu não escrevi mais porque não vai caber. Então, ou vamos ficar falando até amanhã. A quantidade de índices ou técnicos que nós temos que avaliar para poder ter uma boa gestão produtiva. E reprodutiva é a ansiedade, como nós temos mais para serem estruturados e serem gestionados. Tá? Então, vamos lá. Dois pontos que eu acho principais. É reprodutivo e não produtivo. Partindo desse princípio, citamos vários aí, mas não custa repetir. Dentro da eficiência, a eficiência é produtiva. Quando a gente fala de touros com esperado para progênio. Quando a gente fala de, sem dúvida nenhuma, intervalo de impacto muito grande, quando a gente fala de eficiência reprodutiva e produtiva, mais para ter uma quantidade de prenhez da estação de monta. Ela tem que estar acima de 50%. Nós vamos mostrar isso para vocês. O fato de você ter mais bezerro no início da fazenda, claro, menor de parto, ideal, 24 meses. Quando as nossas novilhas, de parto, aos 36 ou aos 48, como ocorre no Brasil, mais 24 bezerros, ou então impacto econômico, concentração dos nascimentos e desmamas nas melhores épocas do ano. Claro que se eu desmamar os bezerros na melhor época do ano, eu desmamo os bezerros mais pesados, mais quilos de bezerros desmamados, de bezerros impacta diretamente também. Terceiro, na verdade, acima de 75%, ideal acima de 80 bezerros. Também, mais bezerros desmamados, mais receita, vai ter um impacto financeiro. Peso de desmame, que me custa X, que está me gerando um produto. Quanto mais peso, a menos peso ela tem, lucro ou menos por capital imobilizado. Então, quanto menor o peso da minha vaca ou maior o produto do meu imobilizado, que no caso é a vaca, que ela entra dentro do meu imobilizado. Isso é muito importante que eu vou falar para vocês. Normalmente, na pecuária, o tempo não ele fala, só às vezes ele ganha 5 arrobas, de 12 arrobas para 17. De repente, de 17 arrobas para chegar a 19, ele demora um ano. Eu costumo dizer o seguinte, 100% de lucro é bom? É ótimo? No ano? Excelente. Então, o tempo influencia diretamente o teu retorno econômico, o dinheiro que você está colocando, com melhor vai ser a tua relação de porcentagem, ou seja, de rendimento sobre abate, claro, você vai aumentar a tua receita e você vai fazer maior quantidade de unidade de animais por hectare. Pedro deu um exemplo que é muito no campo hoje, na prática, muito grande. Antigamente, quando você tinha que fazer um planejamento, tem que dar isso de receita. Hoje, devido à agricultura ou para os outros setores, por exemplo, soja, cana, o dono da fazenda chega assim, ó, a pecuária tem que me dar X mil reais que me paga, porque é o que o eucalipto me paga, porque é o que a mandioca me paga. Então, assim, a baliza de produção ou de receita ou de geração de receita ou de lucro dos arrendamentos para outras atividades do agro. Então, a pressão é muito eficácia, que eficiência é uma coisa, mas eficácia é outra, você ser eficiente com... E, sem dúvida nenhuma, você tem que produzir mais por hectare. Porque, se nós continuarmos produzindo, nós não vamos conseguir competir com a agricultura, ok? Bom, de como vocês vão colocar um pouco, lógico, sem dúvida nenhuma, a gente não pode deixar de falar da IATF. Nosso trabalho foi muito interessante, junto com o Pietro, porque eu era gerente geral da agropecuária Cafuano. Uma solicitação, realmente, eu vou contar para vocês, para não perder muito tempo, fiz uma solicitação para inseminar 6 mil vacas. Em 2010, eram inseminadas. Um bezerro era muito barato, o bezerro custava R$350, o macho, R$300, R$290. Uma em ETF, ou um bezerro desmamado, chegava de 30% a 35% do valor 30% a 35% valor pecuarista. Já sair com o custo do bezerro 30% a 35% comprometido. Entendeu? Hoje, pode aumentar isso, okay? Só para você ver, às vezes é 10%, muito passar do tempo. Claro, por aumentar os índices e também pelo fato do preço do bezerro. Então, eu solicito 200. Deu o e-mail para o controller, que era o financeiro da empresa, e o controller me devolveu o e-mail e falou assim: me justifique, porque eu vou te. E assim, eu não conseguia explicar para uma pessoa que não era do ramo, uma pessoa que não sabia onde a vaca terminava o boi, e assim, não sabia absolutamente nada. Então, eu entro, professor Pedro, eu vou ter que provar para o cara que a ETF vale a pena economicamente. Vamos fazer um experimento. Dentro desse, sobre isso, se alguém precisar, depois a gente passa, mas foi comparado várias metodologias, disseminação convencional, mas as metodologias, na época, lá em 2005, ok, eles deram essas diferenças de acordo com as vacas foram emprenhando, quando elas iam emprenhando. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou passar aqui na prática o experimento científico para aplicabilidade. Então, vamos falar que eu tenho duas fazendas ou dois retiros, ou num retiro e no outro retiro, no nessas somente touro, não vou fazer IETF. Na outra, eu vou fazer uma IETF, só uma IETF, de monta de dia. Só para ter uma ideia, para a importância da IETF na antecipação dos partos, fazer com que os touros, os bezerros, no intervalo de parto de 12 meses, ok? Então, vamos lá. A partir do momento que eu fiz aos 10 F, então 10 dias meus, aqui, ó, eu vou ter só 18 vacas prenhas. E no meu lote, 525 vacas prenhas. Então, nós vamos ter uma diferença para todos, 500 a mais de prenhas, ou seja, 29,2 vezes ao mês. Vamos medir o passe da IATF, ou seja, o primeiro cio, que todos nós sabemos, vocês sabem, que o ciclo da vaca em média é de 21 dias. Então, vamos pegar aqui 10 mais 20, 21 mais 4. Nós tivemos aqui 303 vacas prenhas no lote de vacas que estão somente e 750 no lote da com reparo. Temos, então, 450 prenhas a mais ou 140 mil de estação de monta. Você vai aqui aos 35 dias, ou seja, a primeira IATF mais o primeiro, uma IATF mais o primeiro repasse de touro, todas 753 vacas, se você pós-parto, todas as intervalo que parto de 12 meses, ok? Só para deixar claro isso, o seu período de serviço, antes, elas emprenharam antes de um período de serviço de 80. Então, na estação de monta, foi passado o ultrassom, aumentou aqui. No lote que só tem touro, 443 prenhes. Claro, permanecer, que é fazer o segundo, mas prenhes, 11%. No índice final, claro, vai passando o tempo, diminui, essa curva vai crescente, e ela vai sendo 2 versus 27 prenhes a mais, ou 11%. Então, esse trabalho deixa bem claro o benefício de fazer com que as prenhes ocorram de moto, e que o intervalo seja de parte seja 12. Mas vamos com a importância para aqui, período de nascimento, isso é na fazenda de um cliente aqui nosso no Paraná, os estágios de nascimento eram muito ruins no início, veja, era 11%, depois ele tinha 64%, época, 39%, nós subimos as prenheses no melhor período, diminuímos as prenheses no pior período, e ele quase todo desejava, esses dois de cobertura indesejável, aí, que touro que pulou e assim por diante. Então, a IETF contribui muito para que o crescimento de 100% na melhor época do ano, tá ok? Bom, com isso, se meus bezerros nascem na melhor época do ano, e tem bem desmamo na melhor época. Os bezerros aqui ficou um pouco escondido aqui, mas eles desmamam, quanto mais cedo o peso dele é o desmame. Vocês vão perguntar, mas por que está igualado aqui? A nutrição ajustou. Então, a fazenda teve que gastar, fazer com que tivesse o mesmo case de uma fazenda, tá ok? Bom, vamos falar da importância desse produção. Estamos falando, então vamos falar da importância da época do nascimento. Então, olha aqui, ó, o efeito. Essa palavra, não, desculpa aí. Então, vamos lá. O que nós fizemos aqui? Nós agora, né, cabeceira, que nasce no início, no meio da estação de monta, que nasceram no monta e no final, ok? Então, fomos medindo. Peso ao desmame deles. Foram 2 mil animais. Peso ao desmame, ou 10,6%. Na época, em dólar, 37,14 dólares. Peso de média entrada do confinamento é o período da recria, ou seja, o desmame, o confinamento é data do período, da data do desmame, é o período da recria. Então, esse animal, os bezerros que foram desmamados no centro, durante a tarde, 10,8% de ganho. E depois, no abate do confinado, 38% mais. Animais, 20% a mais de peso no abate, no confinamento. Claro, quando também avaliando ele, não é só avaliando só no confinamento. Os animais que nasceram no cedo, comparado com os animais que nasceram no final da estação de confinamento, ou seja, 10% no custo da suplementação desses animais, ok? Vale considerar, eu gostaria de dizer, aqui só estão os animais que foram recriados para entrar no confinamento. Os posses, que foram também desmamados e foram para o confinamento. Os animais no cedo, comparados com os animais nascidos no tarde, 30% a lucro, simplesmente só pelo fato da época de nascimento. 82 aqui, nós demos mais ou menos de R$23 de lucro a mais. Isso para o confinamento é um número muito, muito grande. Tá? Para confinar essa conta, mais ou menos 40% dos bezerros, 917 animais, saíram animalizados, que são os animais cedo, que foram desmamados com 278 quilos e já entraram para o confinamento, ok? Bom, como definir o melhor sistema de área? Comparativos de sistema de produção, eu até conversei com o Pedro, isso aqui nós estamos discutindo números, isso aí no Paraguai, porque nós temos cliente no Paraguai para avaliar o business das aqui. Pedro, só me confirma se está legal para avaliar aí, para ver aí, por favor. Eu na letra, mas então, se você puder focar no conceito... Isso, eu não vou ficar preocupado no conceito. Mas tem esse sistema. Então, tem o sistema tradicional, onde o sistema tradicional é só monta natural, o sistema natural de proteico energético, uma suplementação proteica energética, ok? Bom, essa tradicional, nós fizemos todos os cálculos aqui, mais das e tal, mas eu vou mais apresentar o conceito para vocês. E além de avaliar todos os resultados, nós fomos tecnificando. O que é tecnificado? O tecnificado 1. Nós vamos ter uma IATF, utilização da suplementação de sal proteico energético na época da cidra de lá, que vai as perdas na parte de reprodução, ou seja, evitar abortos e natimortos, ok? E, lógico, evitar, medimos resultados todos, avaliação dos resultados e assim por diante. Depois, incrementar o confinamento. Então, além de fazer IATF, no período da cidra e utilizar a área de cidra reprodutiva para perdas reprodutivas, implementar nessa fazenda um uso da seca, um confinamento, ok? E o tecnificado 3 é tudo isso também, tecnificado 1 mais tecnificado 2, ou seja, implementar o confinamento e partir para uma melhora na taxa de lotação, porque a taxa de lotação nesse projeto, ou seja, um conceito, números, claro que os números, ainda não se preocupam com taxa, a taxa de plantação, capacidade, mais unidades a nível hectare, ok? Então, vamos chegar nos números, ok? Então, vamos lá, vamos no conceito, a média de 68 IATF, mais suplementação no período da cerca, e nós demos de bezerros desmamados, ok? De desmama. Fomos para 79%. Aí, quando eu vou... Aumento, permanente, não melhora. A melhora dos passos. Ah, não muda 79% também. Opa, mas espera aí. Uma é volume, outra coisa é taxa. Às vezes, o pessoal diz, para que a amizade... Por exemplo, nos três casos, nós temos 79%. Só que aqui, as taxas são as mesmas... Mas a cúmula de bezerros são diferentes. Então, tem que analisar isso. Taxa de teste na porcentagem, mais em quantidade, ok? Bom, produzir 36 no tecnificador, 7% a mais erro. E quando eu implementei, aumentei, claro, a taxa de lotação de para um área, nós aumentamos 20% dos bezerros mamados, ok? Bom, o que interessa é o total de quilos de por hectare, aqui por hectare produzido. No tecnificado 1, aumento de 10%, ou seja, produzimos 44%, 268%, aumentamos 23 quilos a mais, ou seja, corresponde a 58%. E quando passamos a tecnificado 3, um aumento de 110%. Produção, ok, já vimos que compensa essas tecnologias na parte privada. Isso está na parte também das taxas. Mas a pergunta vem, e a parte, o que nós fizemos na fazenda? Nós separamos receitas, ou seja, entrada, gastos diretos e indiretos. Bem dizer, diretamente, automaticamente vai aumentar esses gastos proporcionalmente. Ou seja, aumento vai aumentar bastante. São, claro, outros gastos, como aumento, aumento, entenderam? Lucro, que é receita, tá? Nós avaliamos todos os sistemas, vamos lá para a gente, no que interessa. Um sistema de 18% de lucro ao ano, entre, vamos falar, receita menos despesa, menos gasto. Quanto sobra? 18%. Só quando eu pego esse 18% e divido pelo patrimônio que eu tenho envolvido, opa, desculpa, me sobra a vacina reprodutiva e a suplementação sal proteico energético, claro, eu gastei mais, ok? Tive um aumento de 18% para 26%, então tive um aumento de 8 pontos percentuais, ou seja, de 44%, ou seja, aumentei 8 pontos percentuais, é interessante, sai pelo bolso da direita, sai pelo bolso da esquerda, mas me sobra mais agora 26% e não esqueceu. Me sobrou mais dinheiro. Eu saí de 245 para 359 mil de gastos, ok? Diretos. Indiretos, a mesma coisa. Comparado com o sistema tradicional, eu só aumentei 7 pontos percentuais. Me sobrou R$562 mil, comparado com os 95 do sistema tradicional, 39%. Tem 1 ponto percentuais a mais, 339%. Então, olha o impacto do que é você aumentar a taxa de lucro de 0,7%, praticamente quase 50%. Estou aumentando 40% a mais também minha taxa de lucro de dólares, mas quando eu divido pelo imobilizado, ó, péssimo. É quando os 154 mil dividido pelo imobilizado foi para 1,5 pontos percentuais. Alta em relação ao sistema tradicional, vou para 1,7% ao ano. Quando eu vou para o confinamento, claro, eu tenho um problema, eu tenho área de 3 hectares, sempre é estabilizada a área, aqui eu necessitaria comprar mais terra. Então, mas como eu não aumentei minha taxa de lotação e não fiz um sistema de confinamento, mas é interessante, no ponto de vista de rentabilidade e lucratividade, só quando eu monto o sistema de confinamento, ele passa os percentuais, ou eu tenho um incremento na minha rentabilidade comparado ao sistema tradicional, 5%, menos 1%, menos 0,9, dividido por 1,2, dá 75%. Eu aumento o sistema tradicional, lembrando que aqui no TFK2 eu diminuo a minha idade abate, eu estou batendo com 23 meses, eu faço todos os sentido aumentar a minha taxa de lotação para uma unidade animal, eu saio de, para um eu tenho 4,7 pontos percentuais, ou 392% a mais para uma unidade. Isso aqui mostra, claro, é um pouco, são números, não é todo mundo que gosta de fazer esse número, mas isso mostra que o sistema de produção, que existe um planejamento de produtividade contra a rentabilidade, ok? Então, bom, o que aí... Alô, posso continuar? É que escutei um barulho aqui, desculpa, Pedro. Estamos vendo, sim. Um êxito nesse país, mas no Brasil não funcionam, ok? Bom, primeiro, toda vez que você vai montar um sistema de produção, um projeto, também ele, esse sustentabilidade econômica é determinado. Se é um projeto, por exemplo, ou uma ou qualquer projeto que seja, uma adubação ou uma divisão, que há o dinheiro. Então, é obrigatoriamente tem que ter uma capacidade financeira e um planejamento financeiro. Ah, vai me dar 100% de lucro ou 50% de lucro. Esse lucro é bom para o teu cliente? Você vende os meios, já está aqui, está guardado, está reservado. Então, nós vamos começar e vamos terminar. Então, vai. Existe não só no agronegócio, na pecuária, mas em todos os setores. Mão de obra de qualidade. Quer dizer, a mão de obra... Eu preciso ter 1 milhão no bolso para fazer o projeto, se eu não tiver mão de obra de qualidade, ele arrebenta todo. Para você poder fazer o operacional do seu projeto, é fundamental. E dentro da operação... E um outro ponto extremamente importante, uma gestão de retorno que a gente quer, se realmente eu estou dentro da linha, se eu não estou saindo da linha de desenvolvimento, tem que ter uma gestão eficiente. Tá ok? Então, quais os dois maiores problemas? Duas frases de duas pessoas. Que é um agrônomo, que é, sem dúvida nenhuma, um ícone para o agronegócio. Pessoas sabem, observam praticamente nada. Então, é muito importante medir, ter essa gestão e ter controle para que administra e utiliza a informação, determina se ganhará ou perderá. Deixa a de vocês, espero ter um prazer muito grande. Ok, Luciano. A gente queria essa faculdade, né? Muito obrigado. E aí, Arthur, qual que é a ideia? Se vocês quiser colocar algo, você é muito bem-vindo também no grupo aí. E a forma aí que você acha que a gente conduzir. Pergunta que foi feita, já aproveitar e colocar essa pergunta para todos. Vamos ser bem objetivos aí nessa finalização. Né, vocês, foi muito bom. Gostaram bastante do que foi falado. Eu vou soltar aqui o link para perguntas que mandaram aqui para a gente. Primeiro de tudo, essas slides, para elas verem depois. Da minha parte, sim. Eu acredito que, Luciano, a gente pode fazer um arquivo, né, um PDF, passamos para o Arthur. Seria importante você ter um link da EJAV, né, para que as pessoas tenham acesso via a instituição de vocês, para quem tem interesse fazer um cadastro para ter acesso ao material. É importante centralizar na instituição, na EJAV, que é muito importante reforçar a instituição. Por mim, tudo bem também. Então, muito obrigado. Então, perguntaram aqui como vamos disponibilizar. Então, a gente está pensando em disponibilizar no nosso Instagram, no link, aí já tem um acesso depois para vocês, pelo link da nossa descrição. Aí, em relação às perguntas... Arthur, eu não sei se é o meu som ou é o seu que está muito baixo, porque o Pedro e o Luciano está bem, mas o seu está muito baixo, o seu... Ah, você também melhorou. Ah, perdão. Então, deu para ouvir em relação aos slides? Estava baixo, mas deu para ouvir. Estava baixo. Tá bom, desculpa. Em relação às perguntas que as pessoas mandaram. No conhecimento e experiência dos senhores, conseguimos obter lucratividade semelhante à do confinamento ao adotar uma boa suplementação a pastos com uma pastagem de qualidade e bem manejada? Luciano, você que está no campo aí, eu acho que a sua experiência ajuda a responder bem essa pergunta. Tá. Eu quero saber se dá mesmo lucro. Repete para mim, por favor. Só pastagem, se você tem uma pastagem de qualidade ou um confinamento, qual que seria economicamente mais indicado, se os dois têm rentabilidade ou lucratividade semelhante? Quando você... Hoje você tem três para você fazer. Você tem um semi-confinamento, que você trabalha com menos concentrado. Aí você tem o TIP, que eles falam, né, que é terminação intensiva a pasto, que é um modelo novo que surgiu, que você trabalha com 1,5% do peso vivo. Ou seja, você entra com concentrado, um volume de concentrado alto, 7 quilos, 8 quilos, às vezes até 10 quilos. No semi-confinamento você trabalha com... peso vivo, então às vezes 4,5 quilos em média, que é mais difícil, demora mais tempo para dar terminação. E você tem o sistema do confinamento, que daí os animais ficam 100% recebendo volumoso e concentrado, uma variedade de ingredientes. O problema é o seguinte, tanto o TIP como o semi-confinamento, eles dependem diretamente da qualidade do pasto. Então, se a qualidade do pasto é boa, com certeza o teu custo de produção, custo da arroba produzida vai ser menor, tá? Sem dúvida. Mas, a partir do momento que o pasto cai, abaixa, piora de qualidade, o custo da arroba já começa a não ficar tão interessante. Porque aí o desempenho por quilos, que a gente chama... Na verdade, todo mundo fala de GMD, que é ganho médio diário, mas a gente fala de ganho médio carcaça. Ganho de carcaça dia. Eu faço ganho de carcaça, não faço ganho de diário. Aí entra vários pontos, porque, por exemplo, um animal de semi-confinamento, um animal engordado a pasto, mesmo suplementado, o acabamento dele é pior. Então, ele normalmente pode dar de 1 a 2% menos acabamento de rendimento, porque ele tem menos acabamento. Principalmente quando ele é inteiro, animal não castrado. Aí você fala, ah, então eu castro ele. Quando você castra, você perde 15% da capacidade de ganho de peso dele. Então, assim, você está castrando para tentar ganhar 2% e está perdendo 15%. Então, quase que você assim, faz uma coisa quase antagônica, entendeu? E tem um outro ponto. Eu costumo analisar a fazenda, o Pedro sabe disso, né? A gente conversa muito. A maioria das pessoas, ou a maioria dos técnicos, espero realmente que vocês que estão podendo participar aí, tenham a filosofia de ver a fazenda como um todo, e não avaliar pontos específicos de cada tema. Porque se você vai, por exemplo, comparar só o confinamento versus o animal comendo a pasto, é claro que a arroba produzida do animal comendo a pasto, ela vai ser mais barata. Porém, eu não estou falando que sempre o confinamento é melhor ou que sempre o boi a pasto é melhor. Volto a dizer, cada caso é um caso. Depende de quanto é o custo do produto, do ingrediente e tal. Mas vamos falar do conceito. Eu também tenho que avaliar meu contexto da fazenda geral, porque quando eu tenho confinamento, mesmo que minha arroba produzida fique mais cara, eu tiro os animais do pasto e eu posso deixar pasto para melhorar minha recria, por exemplo. Ok? Então, eu posso ter um benefício em outra categoria de animal, porque eu estou tirando minha... Ou, por exemplo, eu não sacrifico minhas pastagens e degrado minhas pastagens, que depois eu vou ter que reformar meus pastos, porque eles não vão durar 10 ou 15 anos, ou 10 anos, vão durar só 3, 4 anos, eu vou ter que reformar pasto a cada 5 anos, por exemplo. Aí eu passo, quando eu alivio meus pastos, eu sequestro meus bois do confinamento e tiro meus bois do pasto, eu perpetuo, crio uma longevidade nos meus pastos. Então, eu estou dando um exemplo para vocês, que são vários pontos para serem analisados. Não é somente, o que é mais barato? Pôr o boi no pasto ou pôr o boi no coxo? Claro que é pôr o boi no pasto. O boi no pasto é muito mais barato, mas o pasto custa. O pasto ele tem um valor, ele tem um custo. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz um custo agora para um banco, que na verdade é uma empresa, é uma holding, que eu dou consultoria. E eu fui fazer silagem de capim para fazer silagem para suplementar os bezerros num sistema de alto consumo. E o meu diretor perguntou para mim, falou, mas peraí, você vai gastar, vou pagar máquina para fazer silagem, você vai fazer silagem, põe um gado para pastar bem, coloca aquele pasto, eu boto 400 cabeças de gado e vai durar 30 dias, depois eu não tenho mais onde pôr. E se eu fizer a silagem daquele pasto, em 30 dias eu trato de 1.380 cabeças dos mesmos animais. Ou, se eu as 400, eu suplemento por 212 dias. Mas esse número, vocês entenderam a conta ou não? Então, ele falou, mais ou menos por aí. No dia de regra, o pasto está bom, é mais barato. Tá? Mas tem que avaliar esses outros pontos também. Então, vejam que a associação, né, Luciano, da questão técnica, a questão financeira, é uma coisa que vocês vão ter que estudar bastante aí. E a medicina veterinária, às vezes, não traz essa informação para a gente. Então, associar o conhecimento da medicina veterinária técnico com o conhecimento financeiro, né, Luciano? Que, aliás, isso. Faz isso, é muito importante para vocês. Então, já que a veterinária, às vezes, não traz o conhecimento financeiro, procurar essa informação, fazer um MBA em gerenciamento, em administração, para associar com o conhecimento da medicina veterinária. Isso é muito importante para a carreira de vocês. Né, Luciano? Eu acho que sem dúvida. Foi o que você fez na sua carreira, né? Você... Eu acho que é um diferencial e, infelizmente, como o professor Pietro citou, é uma falha na nossa profissão, muito grande. E existe um mercado gigante para isso. Porque, na verdade, como a própria palestra eu falei para vocês, todo mundo quer ganhar dinheiro, até mesmo nós, né, Pietro? Todo mundo almeja ter o seu retorno econômico. E nossos clientes não são diferentes. E eu acho que até, vou ser honesto para vocês, é uma questão de sobrevivência. Nós temos que dar dinheiro aos nossos clientes para a gente poder ficar trabalhando para eles. Nós não podemos ser um gasto, nós não podemos ser uma despesa, nós temos que ser praticamente um investimento onde nós trazemos um retorno econômico. Nós não podemos ser um gasto, porque o gasto ele corta, coloca outro mais barato e vai ciclando. Então, ter essa noção, esse técnico, conhecimento técnico, conhecimento econômico, E principalmente, sem dúvida, né, Pedro, a aplicabilidade dos dois, eu acho que isso aí vai abrir um mercado muito grande. Eu, modéstia à parte, o Pedro sabe, nós convivemos há 20 anos, me abriu um mercado muito grande. Eu gosto muito de número e hoje me abriu muito mercado exatamente pelo fato de ter essa noção econômica aí, de gostar de números. Graças a Deus, né, Pedro? Foi muito uma porta muito grande aí. O Luciano associa o conhecimento técnico com a avaliação econômica, e é o que eu acredito que vai ser hoje a demanda do futuro, né? Então, ter o conhecimento técnico e aplicá-lo com uma análise econômica. E, logicamente, aí você consegue encontrar os caminhos mais positivos da aplicação da tecnologia. Eu acho que aí que está uma demanda. Então, se vocês estão procurando um mercado com demanda, esse, né, Luciano, é um mercado... É que o Luciano também falou, e todo mundo sabe, é a questão da mão de obra, binários, essa cadastra que nós passamos. Mas, como você precisa de gente com esse perfil, olha a oportunidade que vocês têm aí para atuar na cadeia do agronegócio, né, com uma visão... tenha bem aplicada e a econômica do processo. Posso fazer mais uma pergunta, Luciano? Diga. Pode. Está baixo de novo, viu, Arthur? O microfone... da gente conseguiria aos estudantes ou veterinários sobre aprender as ferramentas de gestão para aplicar na prática? Eu acho que até a ideia do Pedro é boa. Lógico... você nunca pode esquecer da parte técnica. Eu nunca me esqueci da parte técnica. Eu gosto muito da parte de gestão, de financeira, tudo, de números, mas eu nunca... Bom, o Pietro sabe disso, porque toda hora nós estamos fazendo trabalho junto, né, Pietro? Eu nunca... Isso já fazia 19 anos. Eu nunca me esqueci da parte técnica. Eu não abro mão da parte técnica em hipótese alguma. Mas é claro que você parte para um lado técnico, você explora essa, até o teu interesse na parte técnica é mais voltado para o que realmente dá dinheiro. Eu acho que você tem que buscar, vocês estão se formando, já são formados e estão se especializando cada vez mais, e buscar fora por exemplo, um MBA de gestão em agronegócio, né, Pietro? Tipo, eu acho que tem vários MBAs hoje, ou fazer vários cursos hoje que pode ser feito, que ensina mesmo ter uma noção de uma gestão, que é o que a gente fala, quer dizer, o que eu te mostrei para vocês hoje é muito básico, né? Lógico, é receita, despesa,